Alisson e Juninho e o show live do Águia. Live! É assim que eu gosto! Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Contem comigo, porque eu estou chegando para comandar o show do Águia. Voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia. Subindo! Voa meu águia, voa meu águia. Agora é valendo! Voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia, voa meu águia. Vai, vai, vai! E abrindo tuas asas, meu águia! Voa meu águia, voa meu águia. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, mãozinha pro céu, joga, joga, joga, joga essa mãozinha pro céu, joga a mãozinha, joga a mãozinha, bora Juninho, deixa no escurinho, mostra tua força Brasil, e amarra o amor na chuteira, e eu quero ver essa galera com a mãozinha em cima, joga pra cima Brasil. Aconteça o que acontecer, nós seremos sempre Brasil. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Acende meu Águia! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Alô, Quebedão! O Águia chegou. Alisson, Juninho, Nandinho, meio diazinho. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu não posso deixar de cumprimentar a galera aqui, ó. Bora fazer? Bora fazer como a gente fez um carnaval? Bora sacudir tudo! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Peraí, peraí, peraí, meu microfone aqui. Solta esse microfone que tem muita coisa aqui, Alisson. Joga aqui, ó. Atenção que eu quero ouvir a galera assim, ó. Um, dois, três, eu quero ouvir de novo aqui. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida assim. E a galera endoida tudo. Mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E diz assim, ó. Pre, pre, pre. louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco. Vocês deixam muito pra cima e vambora, vai! As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. As molecas já estão doidinhas. As molecas já estão. Cadê a mulherada solteira hoje aqui? Aqui. Bota pra cima a sua mulherada solteira aí, só que tá solteira. Os homens que estão solteiras também. Solteiros, solteiros, Juninho. Estão na fita. Tem muitas solteiras e muitos solteiros. Então, vai puxando daí que você conhece quem tá solteiro e quem tá solteiro, maninho. Então vai. Vem, vem, vem, vem, vem. Um, dois, três. Na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Alô, Belly! Baixinho, e sempre quando vai baixinho, libera aquele grito na virada. Um, dois, três, vai! Obrigado pelo carinho! Amor, eu sei que eu falhei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Libera, Duda, abre tudo, Duda, por favor. Eu te amo tanto, me custa tanto. Rock ficha, rock ficha. Vira essa faixa pra cá que eu quero mostrar aqui pra galera fotografar. Se tu ainda me amas, é o limite. Amas, se tu ainda me amas. Só quem sabe canta. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma. Só chance. Mais uma, Elison! Canta, canta. Obrigado também, rapaziada da banda Bia Cantão. Hoje o show não seria assim se não fosse vocês. Bora, Elisu! Vamos lá, DJ Sander. Então tô pelo telefone, desbloqueia a tela. Faz o teu patate, procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Faz e deu uma vontade, come a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Faz e deu uma vontade, come a xereca dela. Vai! segura, Ellison, prepara mais uma pressão aí e prepara aquele efeito porrada. Segura a luz, segura a luz. E é o seguinte, uma das novidades que a gente trouxe pra galera no carnaval e tem sido o maior sucesso do pop por onde passa, é isso aqui, ó. Aí eu queria que vocês me ajudassem. Levanta a mãozinha direita, por favor. Levanta a mãozinha direita, agradecendo o Papai do Céu. Agradecendo. Claro, agradecendo o Papai do Céu, Juninho. A mãozinha pra cima. Só da nossa família pop. Caneta esse, por favor. Galera, com a mão pra cima aí. Quem é do Pai Sandu também, bota a mãozinha pra cima. Hoje o Paysandu não perdeu, hein? Empatou lá fora! Isso! E quem é do Clube do Remo? Aí faz assim, ó. Manda pra cá, Lãozinho! Tá aqui com morta! Mãozinha direita! E aí eu vou fazer assim, ó! No efeito Ellison! Direita! Direita! Direita! De esquerda! Dali Ellison! Cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Puxa aí, puxa aí. Olha aí! Apaga a luz que tá liberada. Calma, deixa eu pedir. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Deixa no escurinho. Eu quero a torcida do Paysandu com a mãozinha pra cima, por favor. Galera do Papão com a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu e bota fé no Papão ainda. Que o Paysandu vai sumindo, vai. E quem é do Paysandu? Canta assim, ó. Vamos. Quero. De novo, vai. Vamos. Agora eu quero a torcida do Clube do Remo botando o bracinho pro céu. Só quem é do Leão. Só quem é do Leão. Primeiro, quem é de Cametá, dá um gritão bem forte aí. Agora, galera do Leão. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Vai. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Quem é do Flamengo faz barulho. Quem é brasileiro e bota fé na seleção campeã. Libera cima. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou. Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. Quero Ellison ver você de novo, Ale. Ei, o playboy. Joga pra direita, joga pra esquerda. Joga pra direita, joga pra esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Parou! Subi! Quando o Ellison toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. A pressão aumentou agora, meu irmão! E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado. Esse é o Super Pop pra você! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Eu acho que vai ficar de cabeça para baixo, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero sentir aqui, ó!

solta a cornetinha. Se não tocar cornetinha, eu rio. Rasga a porra desse grave do paredão. Agora vai no chão, vai! Vai! Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, Alisson! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração. Canta pra ela assim, meu amor, vai! Vá pro inferno com seu amor. Vai pra lá, danada, que aqui o bagulho é doido! Mocajuba, e a nossa galera de Mocajuba sempre com a gente, meu irmão. Visitar naquele lugar, não importa. Bora lá, Juninho! Oi! Fala, meu parceiro Luan Souza e a família dele! Tá de chover! Bebendo todas. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá, tá beba, tá doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. E pra galera aqui, Alisson. Equipe Osmar Cruel. Edson Igor, Juan Mara. Família Seca Boteco, Toia, Fábio, Thay, Fred, o Baby também. Ela chegou, ela é um perigo. Só sai na mesa quando ela sai com um litro. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura. Olha o meu parceiro branco! É assessor do nosso vereador Everaldo Alejo! Fabrício do Águia, qual é a parada? Tá beba, tá doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela... E os marinhos do pop? Tá beba, São Pedro, tá doida. Não tá dando trégua pra gente, viu? Vou te contar. Acho que é bebê mesmo. Já endoidando com a moral aqui com a gente, Maninho! O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti. fosse um gol da seleção brasileira. Em cima da Suíça, maninho! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro do Brasil! Esse convite, essa amizade, esse carinho é vitalício, é Luiz! Restaurante Bom Jesus, Juninho. Simplesmente, atendimento é peculiar, viu? Melhor não há! Segura a batida! Fala, meu pianinho! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas chega aquela que machuca, esculhamba o coração do caboclo. Nada pra ninguém, joga pra cima, canta, bora caneta! baile de favela na Marconi, baile de favela na São Rafael, é baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai Elisa Maria, é baile de favela, invasão, baile de favela nas casinhas, hoje tem baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô em... Mexe com quem? Mexeu com o Ellison. Que mostra talento, vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. É mesmo? Eu não sinto saudade da ex. Quem é que sente saudade da ex aí? Quem já mandou a ex ir bem pra bem longe? Bota o bracinho pro ar aí. Agora, quem não curte a ex, já tentou muito com a ex, mas não deu certo. Canta essa aqui, ó! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Que era? Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Que eu quero? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Já tá no automático. Vem, vem, vem, vem. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Chegou! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se expor. E quem não deve nada pra ninguém, bota pra cima. Pula, sai do chão. Pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E a galera que ela tá aí doida toda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Acende as chamas, meu águia. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. Tô graça muito lente, né? Falciane conspira pra despertar inveja alheia. Eita, tenho coisa boa! Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô afim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Chegando! Cheguei, aê, aê. Cheguei chegando. Aê, aê. De cada vez, vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão. Toda a galera caça gelada. Por causa de uma vez. Do novo Cametalo, tio, a Lucilene, a Lu Souza. Desculpa. Parabéns, para Milena. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perder. E as amiguinhas? Quem? Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. E a família amiga PCC? Eu vou comer também. Obrigado, minha família PCC. Toda a galera de Tucuruí. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Para DJ Edson, para Juninho, mais um Edson. Ela é a sensação, o chatinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão grandão. Quepa batão pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Chegou final de semana, sabadão. Nós jogamos o boné pra trás na orelha o balão. Mais tarde é hora de baile, vou fora a branqueia dela. Hoje é pau, piranha da favela. Hoje é pau, piranha da favela. Hoje é pau, piranha da favela. Hoje é pau, piranha da favela. E aqui, maninho doidando, meu parceiro Adão. Parceiro Judinho de Gametá, esse é parceiro do mar, no mar, no meio do Cival e a sua primeira dama, Fabiola Miranda, curtindo esse pop. São Douglas, segura essa luz. Joga a mãozinha lá em cima assim. Só quem é filho de Deus. Bota a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus? Quem não deve nada pra ninguém começa a jogar a mãozinha pro lado e pro outro. Vai, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, acende as chamas. Não sou eu, foi o que. As novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. E agora? Eu falei assim pra ela. Eu falei. Faz diferente, Alice. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. E agora é pra todo mundo sair do chão, hein? Pra todo mundo sair do chão! Sai do chão! Vai! É o Águia de Fogo!